Você está pronto para o táxi? Sim, está autorizado o táxi até a Papá. Chame para ingresso na pista 17. Ok, continue o táxi até a Papá. Vou coordenar aqui com o controle, ok? Mike Fox Serra, está na escuta? Serra, eu tô aí. Web 5891 no decolou 00, chame o controle 120.8. Controle 120.8, Web 5891. Ok, o Mike Fox Serra, ingresse na vista, tá livre o táxi até a cabeceira 35, a decolagem será da 35, e a subida permanece a mesma, e a curva também. O senhor copiou a instrução? Torre Web 5891. Prossiga. Há uma ruída aí no 208 de frequência narrativa? 19.8. Ok. Oi, Salvador, bom dia, Web 5891. Salvador, bom dia, Webjet 5891. Mike Fox Serra, complete o alinhamento na cabeceira 35 e após está autorizada a decolagem. O vento é 50 graus, 0.1 nó. Salvador, está 3597, ingresso está saindo, quanto espero da 1-0, pronto. Bom dia, está 3597, está autorizado a linha de decolada 1-0, o vento é calmo. Linha decola 1-0, o vento calmo, está 3597. Fox Serra, decolado 03, chame o controle, 120.8. 208, Romeu, o Mike Fox Serra. bom dia para o Galeão, autorizado nível 380, de uniforme do Luna 0, controle da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda Brick, controle 1-9, corrigindo, controle 1-2-0, décima 8-0, transponder 5-1-2-4. Decolado ao 05, chame o controle 120, decimal 8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Boa semana. Como 4 para o táxi, POB 55, autonomia 4 horas, não deve ir em Salvador. 5 no 4, táxi ainda no ponto de espera 86, aqui na H1014. Poderia confirmar a saída que copiou? Saída condição. Correto, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Paulo, bom dia, 1-897, 21, pushback acionamento. 1-897, a 5 ATR da tribo passar retaguarda, está autorizado para pushback acionar. Ok, após o TR, puxa, aciona, 897, chama ataque? Muito lindo. Chama para ataque? Firma. Obrigado. Bom dia, tá livre, a linha ainda é colada 1-0. O vento é variável, com 3 nós. Decolado 09, chame o controle 120, decimal 8, boa viagem. 1208, trip 5514, obrigado, bom trabalho. Azul 4208, avistado o tráfego, ajuste 10 no 4, o vento é 1 no 10 graus, meia dúzia de nós, tá livre o pouso na 10. Confirmando ajuste 10 no 4. Afirmo. Já tem, prossiga. Ok, chame em 121 decimal 9 outra vez. A 9832? Bom dia, pessoal. Só um minutinho para copiar Recife agora. 390, só um minuto. Prepare a boca. Gente, na escuta, sem problema. Já 3153, chame o táxi. Frente, o azul 4208 está livre, o pouso na 10. Vento é de proa, 107 nós. Zero, outro 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Sai da Puca, transição Caju. Controle 1-20-80. Transpondo 5135. Sabe qual foi o favor do código? 5135. Autorizado Recife 390, ator 58, escola com curva esquerda na saída Puca, Caju, 120, decimal 8, o controle 5135, ao código. Correto, Adson 9832. Puxa, Juliette, chame para puxa, acionamento. Chama lá, 5 metros. Então, o ajuste agora 10, 14, aguarde a autorização de pouso. Taxi ainda no ponto de espera 18.000, ajuste 1014, bom voo. 1014, 86, ponto de espera, bom feriado, até mais. Vento é 90 graus, 089. Vente, livre ponto total, 9990. CDS por 3428. Bom dia, Gol 897. Observe o pouso do 727 da Total. E após alinhar e manter 1-0. Salvador, o TAM 3153, pronto para táxi? 88 a bordo, altera na Campinas, 3 horas e 34. Taxi Índia, no ponto de espera 18.614, bom voo. Taxi Índia 18.6, o ajuste 1-0, bom dia, TAM 3-1-5-3. Follow up 9832, pushback, acionamento. Autorizado, pushback, acionar, taxado, senhor. Autorizado, chamar a taxado. Solo 18, e libera a direita, chamando o solo 1219. O 1897, complete o alinhamento, após está livre a decolagem da 1-0, o vento é variável, 02 nós. Responde para o exato, agora. Solo voltando? Sim. Correndo com a equipe de solo, inicia o pushback apenas após o total parqueado para 13 aqui. Ok. Sem problema. Assim eu faremos, muito obrigado. Muito obrigado. Sete, decolado aos 2-0, chame o controle, 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 208, 897, boa. Bom dia, TAM 3153, autorizado a linha e manter a 1-0. Ah, e manter a 1-0, TAM 3153. TAM 3153, livre a decolagem da 1-0, vento é variável, 02 nós. Decolagem. Titan 3153, decolado aos 23, chame o controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, grato, bom trabalho. Could you copy flight level 410? Salvador, o Papatango, Lima, Quilo 6. Lima, Quilo 6, prossiga. Passando Duna, estabilizado no ILS, para prosseguir para a pista 17, ok? Ciente, reporte no ponto ideal para o cancelamento do plano instrumento. O ajuste agora é 104, Lima, Quilo 6. É isso aí. E só para confirmar, o vento é 1-0 graus, com 0,7 nós. Tem mais céu, muito grato. Torre Salvador, bom dia, o Rio 5973. O Rio, chame o Solen 219 para autorização. 219, obrigado. Jorge, autonomia, Fernando, Duracal. Adição 932, parte de Índia. Ponto de espera, torre 1-8-3-9-6-12. Legal no 0-1-4, por favor. 1-0-4, livre. Táxi de Ainda, ponto de espera 1-0. Obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Rio 5-9-6-6. Bom dia, Rio. Só um minutinho para copiar. Recife 3-1-0, prepara pouca transmissão para isso. Pouca transição? Caju. Caju, ok. Final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7. Tem mais tempo, camarelo. 7-0, Maya Aperisk 5-8. Take off runway 1-0, after take off. Left turn, Pouca, departure, Caju, transition, squawk code 5137. Salvador Control, Pre-Control 1, 20.80. 980, taxi correct. Are you ready to push back and start?